Vocês ouviram aí a abertura do programa hoje, fomos de Sepultura, Position System. Estamos na tentativa número 2 de gravação do primeiro programa, podcast de rock aqui de Maringá, que ainda não tem nome definido. Eu sou o Leonardo Milan. Eu sou o Rafael Pereira. Sou o Michel, mais conhecido como Mancha. Temos também na mesa Thaís da Pandora e a Kelly, namorada do Mancha, a mulher. E, bom, hoje temos um assunto que é bem polêmico. Uhum. A gente escolheu justamente por isso, vamos polemizar, né? É, a ideia é essa. O importante é chocar as pessoas. O assunto de hoje é bandas cover. Tá. Pro primeiro bloco aqui, nós temos tocar cover. Ter uma banda cover dá dinheiro? Bom, eu vou passar a bola pro cara da mesa que tem uma banda cover, né? E pelo menos aqui em Maringá ele vai poder dizer se dá dinheiro ou não. É verdade. Vai lá, Mancho. Você que tem uma banda aí, o Strokes Cover, pode falar. Bom, dinheiro nenhum. Só dor de cabeça. A gente só toca porque gosta mesmo. Dificilmente aí. Quem tá, deve estar ganhando dinheiro cover aí é aqueles que toca lá no MPB, toca cover genérico, assim, né? É, onde vai a massa, né? É, músicazinha pop, né? Tá, acho, eu vou. Pra rockzão, acho que não. Ninguém ganha dinheiro nenhum. É, por que que vocês não fazem, tipo, músicas próprias? Porque música própria? É. Sei até lá, já rolou umas ideias no ensaio de começar a fazer, mas é um trabalho do caralho. É, isso é verdade. Aí tem outra também, né, cara? Tem muito tempo ainda. Quanto tempo o Strokes Cover existe? Boa pergunta. É que eu entrei e já tava no meio do projeto, né? Mas acho que o dia eu entrei assim, acho que faz uns 6 meses. Ah, é? Você? Eu, é. Então vamos dizer, mais, a banda tem cerca de 1 ano e 3 meses. Por aí. Por aí, então. Dá tempo ainda, tem tempo. Eu acho que, sabe, por mais que hajam todos esses problemas aí, que ele falou, deve ser pior ainda, entendeu? Nessa questão financeira, pra banda que logo de cara começa sem ser cover, né? Então uma porta de entrada, né? Toda, eu não vou falar todas, mas a maioria das bandas começa como cover, né? Dá pra rolar entrosamento entre os. Eu tenho a impressão que sim. Bem, os Beatles começaram cover, né? Então, cara, eu acho que dá dinheiro sim, né? Aqui em Maringá pode ser que não. Bem provável que não. Aqui, pô, igual o Strokes cover, é uma coisa alternativa, né? Não é um. Sei lá, tropa de elite que toca tudo quanto é coisa, faz baile, esse tipo de coisa. Eles estão aí, estão ganhando uma grana do caramba, eu tenho certeza disso. Algo me diz que sim. Agora falar pra você. Agora a gente pegar aquele. Dá dinheiro sim, eu falo por quê. Pegar aquele Destroyer cover do Kiss. Nem Kiss me cover, lembre. Que é horrível. Não aconselho, quando aparecer esse nome na sua frente, sai correndo. É verdade. Porque é lixo, cara. Esse Kiss cover tá arriscado da nossa lista. Um dia mais contaremos toda a saga daquele show mal fadado, entendeu? Esse aí vai pro. E vai para o. Vai ser uma espécie de mini edição especial, um EP, vamos, né, do nosso podcast. É. Contando e espinafrando mesmo. Não, cara, a gente, entendeu? Porque a gente, eles zoaram a gente. A gente podia falar deles no shows memoráveis, né? É, um show memorável. A gente pode fazer um, negativamente um podcast de shows memoráveis com um bloco para os esquecíveis. Nossa, né? É verdade, cara. Totalmente esquecíveis, né? Total. E olha que eu adoro Kiss, hein? A gente tem o Destroyer, que é o Kiss cover. E temos também eles que estão voltando aí em maio. The Four Horsemen. The Four Horsemen. O Metallica cover. Excelente show. Já tocaram aqui 2 vezes e eu não vejo a hora de ver a terceira. Totalmente diferente do Kiss cover. Pois é. Não dá nem graça. Aí você, cara, esses caras, eles devem cobrar um cachê animal. Não, mas pera lá. Você tá falando. É um Kiss cover num Brasil inteiro que deve ter umas 200, sei lá. Não. Umas 1000 bandas de Kiss cover. É. Essa é a mais famosa, a mais conhecida, então eles ganham dinheiro. Mas você pode ter certeza que é só eles, o resto. Se a gente montar um Kiss cover aqui em Maringá, a gente vai ganhar. Não, você vai ganhar o que todas as outras ganham aí. O que banda normal ganha. Então esse é o problema, você mandar cover, tipo, a gente só toca Strokes cover. Você vai ter um públicozinho, mas você vai tocar. Você tocar todo fim de semana, cara, o cara não vai te ver mais. Ele vai no primeiro, no segundo já não vai, no terceiro ele vai. Até não vai. Você pega. É. Agora você pega aí, banda que faz cover de várias bandas, aí cê, ele já aumenta o público dele. É, ainda mais sendo pop. Ele mais no repertório. É, né? Ele tem como abrir muito repertório. Tipo, a gente pega lá, Strokes cover, tem 3 CD, cara. Você vai lá, toca as 20. O Strokes só tem 3 CDs. É, tem os. Tá, vamos colocar aí, média de 12 músicas por CD, dá 36 faixas. Então, mas toca 20, cês agora... Sobra 16. Sobra 16, mas nem essas 16 é boa, tá ligado? Se a gente coloca, começa a colocar muito, e fica enchendo linguiça. Toca só que a gente fazer uma atividade, né? Então, tem que dar um tempinho pra tocar. Eu tenho uma pergunta, aproveitar que eu tô conversando com um integrante de banda cover. Você atribuiria a aceitação do público, ou muitas vezes até a preferência do público, não só o público local, público em geral, assim, por bandas cover, devido a uma preguiça de procurar coisas novas, bandas que estão iniciando e que têm um material próprio, ou porque, na verdade, o que as pessoas querem mesmo é pisar em terreno conhecido, ou seja, ir e escutar aquilo que eles já estão de saco cheio de escutar em CD e tudo, com a garantia de que, bem, já vão tocar as músicas que eu conheço, mesmo que elas não sejam iguaizinhas, eu sei que eu vou gostar. É bem isso, falou certo. Ele já sabe que ele vai gostar porque ele já gosta da banda original, né? Então você vai no cover, já vou ouvir Strokes, tipo assim, já não se preocupa, não tem medo de queimar grana. Às vezes o cara já foi em algum outro show, viu que os caras tocam bem ou não, já conhece meia banda. Aí fala, vou ouvir, sei lá, Strokes, Raimundo Clover, Pixies, sei lá. Ele já vai, ele já sabe que ele vai ouvir. Então, pelo menos, a parte de som ele não vai se arrepender. Pode pagar caro no ingresso, não dá ninguém na balada, mas pelo menos vai ouvir o que ele gosta. Então, nisso eu acho que fica, acaba ganhando um pouco mais de público do que quem é independente. Mas é, tem que arriscar independente também, cara. Você não conhece banda, vai lá, começa a conhecer. Porque eu arrisco, tem muita coisa que todos nós arriscamos em um show que a gente nunca nem escutou falar da banda, né? Muitas vezes foi massa, muitas vezes foi uma porcaria. A gente não é cagão, você vai em show, mas você tem que sabe o que vai acontecer. Acaba conhecendo um monte de banda legal. Isso é verdade. Mas é, tem cara que prefere ficar no comodismo dele lá e só ir no que ele gosta. Não tem o que você vai fazer, o cara, arrastar o cara. É uma opção de escolha do cara. Certo. Não, perguntas eu não tenho mais, não. Eu tenho um comentário. Pra falar a verdade. Caramba, olha que eu nem falei ainda. Escutou isso? Será que captou isso? É, a chuva tá apertando esse domingo, hein, cara? É, pois tá é. Boa. Nossa, não caiu energia aqui, tá valendo. Continuando, eu. Todos esses anos que eu acompanho shows em Maringá, né? E região. Não posso negar, por mais que eu tenha uma postura bastante crítica em relação ao excesso de bandas cover, boa parte dos shows que eu vi e gostei e me diverti horrores eram shows cover. É. Não posso negar isso. Eu estaria sendo hipócrita. É que depois de uma certa idade, tá bom, eu reconheço, né? Eu já passei dos 30, já faz tempo, inclusive, e fica uma coisa meio cansativa e frustrante. Assim, eu digo isso porque eu imagino que eu represente parte do ponto de vista daquelas pessoas que não têm banda, nunca tiveram, né? Sim. E que tem uma curiosidade enorme em conhecer outras coisas. Eu também já me diverti muito em shows de banda cover, cara. Eu fiquei bêbado em várias, já pulei, já agitei pra caramba. Mas eu não posso dizer que os que eu mais agitei foram de bandas cover. Até porque eu dou mais apoio às bandas que são próprias. Eu acho mais importante você comparecer, você mostrar pra banda que você tá gostando, entendeu? Do som deles, que eles fizeram, que eles inventaram. Eu acho mais saudável isso. Entendo. Eu atualmente eu ando fazendo uma opção um pouco diferente, entendeu? Eu costumo prestigiar os shows, inclusive de bandas cover, em lugares onde eu me sinto mais à vontade, né? Então, reclamar, só reclamar, não vai levar a nada, né? E, é claro, muitas delas eu gosto mesmo, não vou citar aqui, tem várias bandas cover da região que eu gosto, né? Mas eu atualmente ando fazendo as minhas escolhas pautado no lugar mesmo, no ambiente, né? É, tem... O lugar que você vai tocar também, geralmente, ajuda ou atrapalha no seu público. Não tem jeito. Eu acho que é o seguinte, você tem que... Eu vou em cover, gosto de vários covers, tipo, aqui da região, aqui de Maringá e tudo mais. Só que também sempre tô indo no pessoal que tem banda independente aí. Uhum. Tem muita, aqui de Maringá mesmo tem algumas. Não vou começar a citar aqui pra não fazer jabá pros caras. Senão a gente estoura o tempo igual domingo passado, né? Domingo passado. E também o Leonardo vai começar a ficar falando só do Malutron e... Aí... Acho que é merchandising já. Mas cara, é igual aquela coisa. Quando do Zeppelin de chumbo, né, daqui de Maringá toca, ah, eu sempre vou, cara. Mas aí já é por outro motivo. Eu sou fã incondicional de Led Zeppelin e eu tenho certeza que eu nunca vou ver um show deles. Você entendeu? Então, pra eu me divertir escutando Led Zeppelin, a não ser, sei lá, um dia em casa com os amigos, eu tenho que ver o show cover. É, eu diria é bom, que é boa. Desde o final do ano, né, quando eles se reuniram para aquele show ultra selecionado, eu diria que as suas chances de um dia ver o Led Zeppelin aumentaram um pouco. Mas as possibilidades são bastante remotas, né? Continuam remotas. O jeito vai ser a gente se contentar com o cover mesmo. E aqui entre nós, os caras de Maringá fazem um serviço, um trabalho bastante competente. Você viu o último show deles, que eles fizeram uma parte com bandolim e violão? Não vi, cara. Não, faltou isso. Sensacional, cara. Eles tocaram aquelas que não tem. Faz mais calmas do LED, sabe? Tem violão, bandolim, cara. Umas três, ficou muito bom, cara. Legal. Muito bom. Né? Bom, terminando o primeiro bloco, nós vamos tocar agora uma música aí que o Mocha escolheu. E a gente já volta pro bloco número 2. Até mais. Voltamos aí pro bloco 2 com a palavra Mancha. Vantagens e desvantagens do cover. Bom, a vantagem maior é que você já tem algum público. Sempre vai ter um filho da puta que fixe, gosta, né, do que você toca. Base. Independente da banda. A desvantagem é que você só vai tocar aquilo. e o cara pode cansar de ver você. Ainda mais se você tocar mal. Igual, você toca Strokes cover. Aí se você quiser tocar Muse, então, você já pode. Às vezes a gente... Porque você tá com a bandeira do Strokes cover, né, cara? É, tipo, no meu caso, tipo, a gente só começou tocando só Strokes cover, não toca mais nada. Aí já rolou ensaio, tipo, a gente pensou várias vezes em colocar alguma outra banda. Ah, vamos colocar um Ramones, não sei. Mas aí, até o público. É. Eu acho que vocês deviam tocar Ramones. Aliás, eu acho que todo mundo devia tocar Ramones. Mas eu sou suspeito pra falar. Toda banda devia tocar pelo menos uma música de Ramones. É, e começa. Tem uma do Ramones. Uma de, sei lá. Vai começando, cada um. Você pega lá na banda. Um que queria colocar Ramones. Aí um vai lá e quer colocar um Muse. Outro quer colocar um Queens of Stone Age. Aí vai indo. Aí você não vira. Você já não é mais Strokes cover. Aí você é... Bom, antigamente tinha outra banda aí, que aí era cover de várias bandas de rock. Aí a gente fazia um... Era um misturadão. Sapatão. É. Cara, eu acho que a vantagem principal da banda cover é pro dono da casa. Até porque dá uma galera. Sempre. Igual você falou, vai ter o público fixo, né, cara? Sempre vai ter aquela base ali, 100 pessoas, às vezes 150 pessoas. É. Aí tem o dia que dá 300... Pô, mas vai ter sempre 100 pessoas no show do Strokes cover, por exemplo. É. Isso pro cara é um retorno muito bom. Só que é aquela desvantagem, né? O cara não pode colocar Strokes cover todo fim de semana, né? O cara não vai, o cara vai no primeiro. Apesar que, igual você falou, teve uns malucos já que falou que foi. Você ainda tinha tocado 4 vezes, ele tinha ido em 3 shows nossos. Achou muito louco, não sei o quê. Que não deu pra ir no outro, que ele tava viajando. Senão ele ia também. É, eu já fui em quase todos, mas forçado. É, o problema é seu, ninguém vai ser meu amigo, você vai ter que ver. Eu só fui uma vez, mas faz tempo. Aliás, eu acho que foi antes de você entrar. É, não, antes tinha uma outra formação aí, vai fazer um tempo que tava parado. Foi logo, acho que acabou logo que lançaram o segundo CD, fizeram um show e não deu muito certo e resolveram eliminar a banda. Aí a gente, os caras reergueram aí, acabei entrando no bonde aí. Tamo aí. Eu sempre penso a respeito dessa questão, né, do cover e tudo, que o que me parece ser a principal desvantagem é aquela, essa cena, entendeu, em torno das bandas cover, ela talvez desestimule o aparecimento de bandas originais, ou quer dizer, originalidade é uma coisa que, em termos de rock and roll, muito discutível, né, mas assim, vocês entenderam onde eu quero chegar. Minha grande preocupação é a respeito de uma geração que cresceu numa cidade com não muitas oportunidades em relação a cidades grandes, por exemplo, na cidade como Maringá, Londrina, onde o excesso de bandas cover pode levar ao aparecimento de outras bandas cover. Não, isso mesmo. E nesse processo todo você vê, sabe, gente jovem que passa 10, 12, 15 anos com a mesma banda tocando os mesmos covers. Certo? Quando eles teriam sim a oportunidade de crescer. Certo? O cover deveria representar, eu penso pelo menos, uma porta de entrada. Né? Eu acho que para a galera que vai começar, não tem outro jeito. Dificilmente ele vai começar e começar a fazer música própria. Lógico. Agora tem outro pequeno. Você tá com a banda lá, música própria, não tem outro jeito. Você vai ter que sentar lá, todo mundo, começar a ensaiar e ficar ensaiando até deixar a música legal. Isso aí vai, que às vezes 4 ensaios você fez a música, às vezes você vai ficar em 20 e a música tá uma merda ainda. É isso que eu gostaria de falar também, cara. Agora no cover não, você tem a música lá prontinha, você tem que fazer e tirar ela, cara. Só isso. É isso que eu gostaria de puxar aí. Depois ensaiar, né? É um top. 2, 3 ensaios e tá que eu, cara, uma banda cover, ele prende o músico. Você entende? O cara tá condicionado a tocar só aquilo, ele não pode mostrar do que ele é capaz, do seu nível de criatividade e do seu nível técnico também. Apesar de eu odiar esses caras que ficam solando o tempo todo no meio das músicas, muitas vezes sem necessidade alguma, acabou estragando. Mas, porque se, vamos supor, você tá tocando lá uma música do Iron Maiden, por exemplo, e você faz um solo diferente. Você não faz o mesmo solo que o Dave Murray faz. Dave Murray, é isso, né? Ou é Adrian Smith? Enfim. Se você faz um solo diferente, que você julga ser um solo legal, ou às vezes você julga ser um solo mais competente, se você faz isso, cara, você vai descer do palco, os caras vão vir e falar assim, pô, você estragou a música do Iron Maiden. Você cagou Você tá zoando a parada, mano. Ah, mas você entende? Nem sempre. Igual, da última vez que nós foi tocar lá, nós foi começar a música, deu tudo errado, cara. Só que ninguém parou, ficamos lá, parece que tipo, a gente fez outra entrada pra música. Depois na hora que nós assistimos lá os videozinhos que saiu, ficou legal. Ficou bem melhor que se nós tivéssemos começado certinho. E tem outro, o cara, tipo assim, tá começando a tocar nada, cara, ele tem que pegar o cover. Pra ele, sei lá, pegar alguma base do instrumento. Tem música cover, cara, que você vai ficar tentando tocar o resto da vida, você não vai conseguir. Tão foda que é. Então, tipo assim, ajuda muito, cara, desenvolve bastante coisa tirando cover. Acho que do certo era se aconselhar. Tipo assim, um cover, você sempre vai aprender tocando cover. Lógico, você ficar tocando a mesma música o resto da vida, filho, você vai aprender aquela pois música é. De papo. Mas você sempre tá escutando música, ah, gostei desse negócio, gostei dessa base, vou lá dar uma tiradinha. Se você acaba não aprendendo a tocar o instrumento, você acaba aprendendo a tocar aquela música, né? É, mas tipo, no caso, eu queria dizer assim, por exemplo, agora, parte você pra faz... fazer música própria. E também, tipo assim, ah, você tá escutando música, você não vai ficar só escutando só sua música o dia inteiro. Você tá escutando outra, ah, gostei daquela base, não sei o quê. Eu não escuto nada das músicas que a gente gravou, por exemplo. Ah, então. Escutei duas, três vezes só pra ver como tava a gravação. Aí, eu acho que rola, você pegar lá e tirar a base da guitarra do cara lá, de tal banda, depois você vai lá, tira o solo do outro. Tipo assim, ajuda. Você acaba desenvolvendo um pouco. Bastante, né, cara? E ficar só, às vezes você começa mas eu lá. Mas eu acho que queima, elimina um pouco, cara, queima um pouco da criatividade, velho. É, mas às vezes você não tem criatividade nenhuma, tem que entender isso, nem todo mundo é dotado. Pois um... é um ponto também que eu considero bastante importante nessa discussão desde de cedo, entendeu? Uma coisa que eu já tinha comentado com vocês, que é aquela coisa do... Não é porque fulano ou ciclano tem o acesso a instrumentos e aprende a tablatura, aprende letra, que isso o torna automaticamente um músico, né? Mas é o que acontece. Normalmente isso é ditado pelo poder de consumo das pessoas que estão interessadas em fazer banda. Então, eles criam uma banda, eles compram os instrumentos e vão, lógico, seguir seus ídolos, que é uma coisa natural, eu penso. É, a tendência natural do pessoal, né? As influências de cada um. Agora, eu me preocupo sim, cara, com a... Um crescimento da criatividade em geral, né? Eu, às vezes, me pergunto se determinadas bandas cover não servem como uma espécie de ego trip de seus integrantes, ou se essas pessoas estão de fato homenageando alguém. Eu, inclusive, já escutei, ou já li, não tenho certeza, numa dessas comunidades aí, que existe uma diferença conceitual entre banda cover e banda tributo. Eu... Assim, minha falta de imaginação não me deixa enxergar tão longe. Eu não vejo, sinceramente, muita diferença. O que eu vejo, sim, são covers muito competentes, muito bem feitos, e aqueles que são nas coxas, sabe? Diga-se de passagem, existem bandas que falam, ou se declaram, não, nós somos do rock, nós somos pela causa. No entanto, no palco, eles não apenas não têm presença, como não têm talento. Ao passo que outras bandas que fazem a mesma coisa, ou seja, cover, mas... que não tocam em casas de rock, elas são consideradas bandas de baile. Banda pop, tem, né? Excelentes músicos. Sim, sempre. Excelentes músicos. E divertem uma plateia. Divertem uma plateia. Quer dizer, não é porque você está ouvindo rock que você tenha que necessariamente levar essas coisas tão a sério. Eu penso que tem um fator preponderante nisso. É a diversão. Diversão, entendeu? Mesmo que às vezes eles toquem mal, ou o vocalista canta mal, mas se ele tem presença de palco, eu acho que é meio caminho andado. Por outro lado, para quem prefere, por exemplo, fatores como virtuosismo, eu admiro isso. Não é a minha parada, mas eu admiro, né? Eu também, sabe, me pergunto se há, de fato, uma diferença entre banda cover e banda tributo. Cara, você diria que o Strokes Cover, que você faz parte, é uma banda cover ou uma banda tributo? Cover. Eu acho que a... Eu não consigo ver a diferença, banda cover e banda tributo. É, pra mim é tudo. Às vezes uma banda tributo, cara, é aquela coisa, tipo, tentar ser. O que destrói tenta ser. Entendeu? Que é. Ou que aquele Beatles, né? Que tocou em Maringá várias vezes, há cerca de 8 anos aí. Né? Esses caras, eles têm, assim, uma postura de palco que, cara, chega às raias do... O que eu penso, um cover originalmente, né, foi criado para ser. Eles, inclusive, se vestem como eles. É isso que eu queria falar, cara. Acho que o banda tributo encaixa mais nessa de você ser extremamente fiel a instrumentos iguais. Levar ao pé da letra a banda original, né? É, você se vestir igual, saber um instrumento igual, você ter a mesma postura de palco da banda original. Isso eu acho que é uma banda tributo. É, tipo, no meu caso, nem que os caras quiserem, a gente vai virar tributo do Strokes cover, ou a gente vai ser só cover, porque eu, no meu caso mesmo, eu vou ficar quietinho no palco, não vou pular. Apesar que o Strokes também fica quieto. É, o baixo do Strokes. Apesar que ele fica quieto. Não, eu achava que era por isso que você ficava quieto no palco. Não, não. Eu fico quieto mesmo, porque eu fico plantado ali do lado da bateria, quietinho, tentando não errar e não fazer nenhuma cagada pra não atrapalhar os caras. A presença de palco desse cara é sensacional. Não, eu não vi ainda, eu espero nos próximos meses, na próxima vez que vocês tocarem, eu vou aparecer lá. No máximo ele planta o pé direito e dá um passo com o esquerdo. Mas isso é porque o Rufus tá enroscando. Isso é porque o Rufus tá enroscando a perna, senão eu não me mexia. Ou só ele balança a cabeça. Não, eu viro de lado tem também pra pegar a cerveja. Vira de, ó, mas é no intervalo, cara, isso aí não conta. Não, às vezes fica só lá numa nota lá, meia hora lá na mesma música, daí você pega e dá um golado. Nessa hora tem que virar, ou quando o fio começa a enrolar no pé. Presença de palco insuperável. Agora, se vestir assim, esses negócios, ser macaquinho do cara da banda original, eu pelo menos não vou fazer. Se a gente fizer, a gente vai fazer pra zoar algum dia, num evento nada a ver, é um lugar perdido no mapa. Você pretende tocar Strokes cover lá, sei lá, lá no interior de São Paulo, ou lá em Curitiba? Não. Então, se chamar e pagar bem, eu vou. Lógico. Mas agora, pra você conseguir isso, você viver disso é um tributo. Não tenho intenção. Pra você conseguir isso, você teria que ser um banco tributo. Não. Mais facilmente. Nós tentamos ali é fazer o som bem parecidinho, tirar as músicas certinho. É mais por diversão. Pra galera, né? Curtir. É. A gente gosta. As merda tá com fome também, né? Tá dando tempo desse bloco aqui. Fechar o bloco, alguma consideração mais ou não? Vantagens e desvantagens, nada? É, vantagem. Beleza, então. É o público, desvantagem você não vai ganhar dinheiro nunca. A não ser que você for a banda cover. Eu acho que a vantagem é mesmo pro dono do lugar, cara. Dono da casa. vocês acabaram de ouvir aí Cradle of Filth tocando Hallowed Be Thy Name, do Iron Maiden, que é um cover sensacional, que ficou... Ah, eu acho que ficou melhor que o original, eu acho. Mas os Maiden maníacos de plantão que me perdoem. Infelizmente, eu só vou escutar depois que o programa tiver sido devidamente editado. Não pensem que a gente já escutou essa música. Mas é legal, vocês tiverem cara, ouvido, legal. Graças ao efeito da mágica da edição, vai dar a impressão que nós ouvimos a música junto com vocês. Mas bem, vocês sabem, não é bem assim que a vida real funciona. É. Bom, vamos dar entrada aí ao bloco número 3. Provavelmente o último bloco da noite. Ou... último bloco do programa, né? Porque a gente não sabe se o cara vai ouvir de noite, que dia de manhã. Pois é. Vamos continuar aí, mesmo com a chuva torrencial que cai na churrasqueira do Mancho. Bom, eu, na verdade, quando elaborei esse bloco, eu coloquei algumas perguntas que espero tenham algumas respostas. A primeira delas é: por que dá tanta gente em shows de bandas cover e quase ninguém em shows de bandas de som próprio? Alguém deseja começar? Eu não faço muita ideia. Cara, eu acho que é aquilo que a gente já discutiu. Muita gente não gosta de arriscar. Os caras vão na certeza de ouvir músicas que ele gosta e na esperança de ouvir uma boa interpretação das músicas que ele gosta. E eu não sei por que as pessoas preferem pagar, por exemplo, R$10 pra ver duas bandas que tocam covers do que pagar R$7 ou R$8 e ver três ou quatro bandas de som próprio que às vezes o cara nem sabe são bandas muito boas. Sei lá, o povo é meio sem noção. Eu acho que um fator que desestimula pode ser o preço do ingresso. É, eu acho que é aquele risco de você ouvir o que você não gosta. É, eu acho que entra nisso, porque pelo preço do ingresso, cara, o cara paga 10 pra ir num show cover, mas só ele que não paga 7 pra ir num show cover. Calma lá, assim, se pegar as bandas de música própria aí, tipo assim, você vai lá no show grande Matanza, o ingresso não é 4, 5 conto. Esse daí dá. Ah, dá, mas pô, é uma banda grande, né? É, cara? Banda grande, mas é uma banda que custa muito. Eu falo banda daqui. É caro pra trazer, né? Mas... eu falo mais banda daqui, tá ligado? Ah, mas já fui em bastante show que tinha bastante gente também. Não, lógico. Em São próprio. Lógico, mas eu já fui em show que não tinha gente. Já toquei um evento que não deu muita gente. É aquele negócio, cara. Eu, na banda cover, eu laço 90% dos meus amigos. Fala, você vai. Empurra pra dentro da balada. É, vai na amizade, né? Então, o cara também tem que correr atrás. Aquela vez que a gente tocou com o Spiritual Dismal, a gente e o Ablaze, cara. Eu até fiquei impressionado porque eu pensei, pô, o Ablaze deve trazer uma galera, né? Foi no Tribus Bar. Deu umas 70 pessoas, cara. Normal, tá bom. Passou de 50 é sucesso já aqui em Maringá. É, a gente não esperava dar tão um pouco de gente, né, música banda própria. Pois é, que é um fator interessante você ter, né, notado isso, cara, porque... no final das contas, a gente sabe onde a gente mora, né? É. As pessoas simplesmente não prestigiam. Você sabe que, por exemplo, você tem mostra gratuita de espetáculos de dança toda terça-feira no Teatro Reviver. E é raro o dia que a casa tá cheia, entendeu? Eu já apareci lá algumas vezes, eu moro perto, inclusive, né? Até o ano passado não morava tão perto, mas apareci, aliás, ironicamente, aparecia mais vezes ano que passado agora. Do que agora, que eu moro perto, né? Até porque a carona dos meus amigos era um estímulo, reconheço, eu sou um... sempre, a carona, né? É sempre... eu sou preguiçoso, né? Mas é isso, cara, cara, as pessoas têm essa tendência, entendeu? Ao comodismo, certo? Eu, não faz muito tempo, uma banda chamada Mariposa veio tocar em Maringá, eles têm som próprio. Eu entrei no MySpace, aliás, no site deles, baixei o disco que estava lá disponível, né? Eles mesmos tiveram essa iniciativa de disponibilizar o material. Sim, deles. Que eu acho legal, cara, da eles têm um som bastante interessante, entendeu? É o que a crítica chamaria de stoner rock ou stoner metal. Eu, sei lá, pra isso é som rock. É som, cara. Né? Tem inclusive videoclipes disponíveis, né, eu acho no site deles. E pelo que eu fiquei sabendo, no dia em que eles tocaram nesse lugar, no Aquáticos Bar, eles dividiram o palco com uma dupla sertaneja. Ai, então eu fico pensando, que gostoso. Não por eles terem se apresentado lá, claro que não, palco é palco, cara. Entendeu? Todo o mérito lógico. Que eles vieram de longe tocar aqui. Não, eles agora, certo. O público de rock local não entraria no. Não, eu, por exemplo, nem fiquei sabendo disso aí. Bom, né? Se bem que nem faz sei um mês atrás, mais ou menos. Só um mês? Faz, é, cerca de um mês. Eu nem fiquei sabendo. Eles inclusive anunciaram em comunidades que nós frequentamos, né? No Sonic Flower, por exemplo. Cara, nem vi isso aí. É? Sério mesmo. Teve sim. Mas eu acho que a diferença de Stoner é que Stoner, acho que veio, esse nome veio mais pra mostrar que é de agora, entendeu? Por isso que eu faço só rock e fica preso a coisas históricas. Fica, eu acho que o Stoner é mais pra marcar, tipo, é o rock de agora, o rock que a gente fala, com a cara de hoje. Tá, é. Aí a gente tem. Voltando ao assunto de bandas cover. A gente tem. É, será que a massa realmente apoia as bandas locais? A massa não. A massa que eu falo, a massa. A massa rock and roll. Mesmo que tá lá com a massa rock and roll. Lá, né? Entendeu? Vendo ver um monte de gente. A massa que eu digo é tipo. Toda aquela galera que dá, por exemplo, um show do Matanza. Toda aquela galera que dá não, um não. show do Motor Rock. Não. Isso pra mim é a massa não. de rock metal. Essa massa aí é só é massa de show grande só. Se chamar, colocar outra banda grande lá, vai os mesmos pessoal. Aquele que nunca vai nos dias que tem as bandinhas próprias começando. Eu também acho. Esse daí, não, essa massa aí é ilusória. Esse daí. Eu também esse acho. Eu acho, inclusive, que boa parte desse público que ele citou, que vão no Matanza, foram no Cachorro Grande, iriam também para ver, por exemplo, o Capital Inicial ou Engenheiros do Havaí. Provavelmente. Com certeza. Uma aí, velho. Mas, por exemplo, o que seria do Capital ou do Engenheiro se eles não tivessem sentido da galera? Que acredito que eles tiveram. Vamos levar em conta que na década de 80 arranjar a um contrato com gravadora envolvia processos que passavam muitas vezes muito longe da questão do talento. Eu sou fã de grandes, aliás, perdão, de muitas bandas daquela época. Entendeu? Eu cresci ouvindo rock nacional dos anos 80. Lendo a respeito de muitas dessas bandas, cara, você perde muito da reverência por eles. Porque, olha, vamos assim, colocar a coisa da maneira mais simples possível. O Jabá comia solto. Se hoje ainda é assim, naquela época então, que havia menos mídia especializada, o público era menos exigente. Nossa Senhora, eu até hoje me pergunto como é que esse país engoliu o RPM. Boa pergunta. Também não sei como. Muito ruim. É, na falta. Não, mas eu acho que quase ninguém apoia as bandas locais, a não ser as próprias bandas daqui. Não, é cansativo. Pra quem tá começando, o cara, tipo assim, não tem incentivo de ninguém. Vai ter que bancar tudo do bolso. Vai ter que se virar pra gravar. Às vezes, quer comprar um instrumento, também não dá a grana. Tá, mas... Sem grana. Aí depois o cara tem que divulgar. Divulgação, ninguém vai fazer pra ele. Ele não. Que sai e se vira aí, chama no boca a boca, vai colar cartaz e se vira. Abre lógico, mais face, cara. Lógico, vamos abrir parênteses que a gente tem que apoiar tudo que é bom. A gente nem deve apoiar o que é ruim, né? Não é porque é uma banda daqui que a gente tem o dever de comparecer. Não. Agora eu acho que se a banda merece, eu acho que tem muitas que merecem, a galera deveria comparecer. Muito mais gente do que aparece agora. Talvez seja interessante a gente salientar que boa parte do público consumidor de música, em geral, Maringá, região, não é um público roqueiro. Então não importa o número de bandas que vão existir na cidade ou na região, não importam se elas são bandas que fazem som próprio ou são bandas cover, o público delas vai ser, de um modo geral, sempre restrito. A maioria das pessoas prefere ver a Ivete Sangalo debaixo de chuva do que entrar num bar pequeno, entendeu? E ver uma banda, seja ela cover ou... Então isso aí vai ser sempre uma batalha contra moinho de vento. Isso aí é uma coisa que já acontece na cidade há muito tempo, entendeu? Tem muito cara veterano aí que vai poder confirmar isso pra você, né? Eles, sabe, o Mancha, o pessoal do Strokes Cover já sabem disso também, já sentiram isso. Vocês do Maltron, entendeu? Mesmo que sejam públicos segmentados. É, tem mais essa parte, mais a segmentação por gênero musical. Pois é. Que também tem muita gente que não vai ver. Aí... Só voltando, tinha uma obra que a gente citou ali. Ah, por que não fazer banda cover com banda de música própria? Um dos motivos é isso aí, que o público é totalmente segmentado. Às vezes você não consegue imaginar se isso vai atrapalhar ou se vai ajudar na hora do show. É igual a próxima pergunta aqui, por que não fazer eventos juntos? Tipo, uma banda cover e duas de som próprio. Eu acho que dá. Dá pra fazer, eu dá. Eu também acho, eu acho que é perfeitamente viável. Eu só não sei qual que é a reação do público. Por exemplo, o Moto Rocker, que veio mais com a bandeira de AC/DC cover, eles tocaram junto com as meninas da Pandora. Que? E deu certo. Assim. Foi uma coisa que casou, entendeu? O pessoal que foi lá pra ver, sei lá, 80% foi só, exclusivamente por causa do Moto Rocker. Aí viram a Pandora e muita gente saiu falando bem. Entendeu? Mas eu acho que é tipo assim, é muito mais fácil a gente pegar, por exemplo, eu vou tocar lá tal dia e sou os cover. Eu chamar uma outra banda de cover, sei lá. Ah, tá, Pixies, Placebo, Music. Porque, tipo, fazer assim, evento só com bandas cover. O público que escuta Strokes cover é muito mais fácil achar uma, ele gostar de uma banda, de outra banda cover, tipo, tá, alguma dessas aí que eu citei. Então o cara já vai, tipo assim, se ele tava em alguma dúvida em ir lá no Strokes, mas ele gosta da outra banda cover que vai tocar, aí ele já vai junto. É mais um cara que vai entrar. Mas dentro. Aí, por exemplo, se você pega o Strokes cover, que chama bastante gente, vamos dizer que aí que a média de público é o quê? 150 pessoas. Não, a média. Pra mais? 100. Tá, de 100 a 150 pessoas. Isso é certeza que vai. Aí você coloca o Strokes cover e, sei lá, uma banda de rock alternativo daqui, de som próprio, entendeu? Pra abrir. Eu acho que aí funciona. Igual no caso da Pandora, que elas abriram pro Motor Rocker. Deu certo, entendeu? E muita gente acabou conhecendo a Pandora de tabela. Isso é uma coisa boa. É, mas aí, tipo, você acaba incentivando. Falando desse exemplo da Pandora, vocês trouxeram, tipo, uma banda que tava todo mundo na sede de ver. Não, lógico. Então aí tem esse detalhe. Põe uma outra banda. Mas, ó. Jogar uma banda de blues em cima. Sei lá, pega aí uma molecada que toca um Black Sabbath aí. Põe um Black Sabbath cover. Põe umas duas, três bandas de metal de som próprio daqui. Pra tocar junto. Sim. Pra tocar antes. Aí muita gente vai pra ver o Black Sabbath e acabou conhecendo a banda de som próprio por tabela e às vezes vai acabar gostando e vai sempre no show daquela banda lá. É, mas às vezes então. Tipo assim, às vezes eu não tenho a oportunidade de escolher, ah, eu vou tocar com tal banda, tal coisa. Quem geralmente monta as datas e ajuda, às vezes você tem a liberdade de chamar a banda, tipo, de um amigo meu. Já, tipo, vou tocar, eu pude escolher a banda, chamei uma outra banda que eu queria que tocasse junto. Deu certo. Funcionou. Às vezes, os caras, tipo assim, já estão com o dia marcado, chamou a gente pra tocar só pra preencher, por exemplo. Uhum. Então tem mais esse detalhe. Às vezes o cara já pega o bolo pronto e entra lá e só põe a cerejinha. Às vezes cai numa roubada. Às vezes dá certo, funciona. É, eu caí numa roubada dessa quando fui tocar em Londrina. Mas eu acho que os produtores, cara, principalmente de rock pesado, rock pauleira, deveriam tentar fazer mais disso. Eu me lembro de uma época, quando o Balaio de Frango ainda funcionava, que era comum ter shows de rock, né, onde você reunia um público bastante heterogêneo. Acreditem, punks, headbangers e skatistas iam ver as mesmas bandas. Eu não sei se isso... Acho que não funciona sempre. Não funciona sempre. Leve em conta que Maringá, no início dos anos 90, tinha uma outra característica. Tudo era, qualquer coisa era rock, qualquer, né, cara? Coisa era rock. Sem falar que já naquela época havia uma predominância de bandas cover. Não, isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Nossa, a chuva tá intensa, hein, cara? Pois é. Abriu as porteiras. Temos que começar a falar mais alto. Mais alto. Rouco, tô quase sem voz. Agora, eu acho que tinha que arriscar. Tinha que arriscar mesmo, cara. Eu acho, tipo assim, acho que dá mais público jogar lá, fazer tipo um festivalzinho mesmo. 3-4 bandas de música própria. E uma de cover. Aí eu acho que fica meio perdido, a não ser que você colocar cover pra abrir. Eu acho que aí três. Ou você chama... Esse que é o problema, cara. 3-4 bandas não funciona, cara. Tem que ser tipo duas, no máximo três bandas. Quando uma dessas três tocam meia hora só. Eu acho que isso aí funciona bem, tipo no caso da Pandora lá, que era tipo assim, uma banda de peso. Então o público já vai ir e vai conhecer, querendo ou não. E era uma banda de abertura só, cara. Porque é um saco você ir num show e ver um monte de banda de abertura. Chega lá, velho, fala, ó, vocês têm 40 minutos pra tocar meia hora. Não é que tu cara, eu, tiro, igual cara. Eu fui no show do Vader, era junto com o Marduk, e os caras me põem quatro bandas pra abrir. Quatro. Cara, numa noite de domingo você tem que ver seis bandas. Quatro delas cover. Cover não. Quatro delas pra preencher, tá ligado? Pra dar nome, assim, ah, vocês vão abrir e tal. E dessas quatro aí, cara, acho que nem todas mereciam. E fica cansativo também, noite. Né? Você vê cinco, seis bandas, é difícil você acompanhar. Ficar o show inteiro vendo das parado quatro lá bandas de abertura, duas eu não tava nem aguentando mais. Ó, se tem ficar, cinco bandas, tu você ficou sentado tomando cerveja lá atrás do palco lá, bem sossegado. Você tá cagando pra tudo isso. Então, sei lá, é vários fatores que influenciam esse assunto, cada um vai ter uma opinião. Agora, vamos partir pra próxima pergunta, porque senão o nosso tempo então já vai pro saco, né? A necessidade de ter bandas covers de grupos que são contemporâneos e não muito expressivos. Quando eu digo não muito expressivos, eu quero dizer bandas de rock nacional que, sei lá, não são da mídia, não vai no Domingão do Faustão, entendeu? Certo. Igual, você acha que tem necessidade de ter uma banda cover de Cachorro Grande? Não tem. Não tem até que o show deles seja razoável de se trazer, né? Porque depois que começar a cobrar muito caro, aí acaba começando acontecendo os covers. Vamos levar em conta que essas bandas fazem parte de uma geração, essas que você citou e várias outras, né? Muitas delas nós tivemos acesso através do Sonic Flower. Essas bandas, sob a ótica da influência que elas sem dúvida já exercem numa geração mais nova, por si só, pelo simples fato delas estarem sendo reverenciadas respeitosamente, elas merecem, certo? Elas merecem. Agora, quanto à necessidade, aí é uma coisa que essas bandas, lógico que elas merecem ter todo, uhum, todo esse carinho que as pessoas do público têm, porque afinal de contas, todo esse respeito. No final, o que você chega à conclusão é o seguinte: a banda cover é uma homenagem. Lógico, o dia que eu ver alguém tocando a música do Malta, eu vou chorar, velho. Sabe? Então, levando em conta, assim, vamos deixar as motivações das pessoas de lado um pouco, colocando a coisa da maneira mais genérica possível. Elas merecem, sob o meu ponto de vista, tanta homenagem quanto. Lógico, mas eu acho que o público, acho que não merece. Sei lá. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Por exemplo. É chato eu sempre falar dessa banda, mas o Matanza vem a cada 6 meses pra cá. Querendo ou não, a cada 6 meses eles estão tocando aqui. Na verdade, eles tocaram 3 vezes em um ano. De 4 em 4 meses. Isso, 3 vezes em um ano. Agora, você vai num Matanza cover? Bem, eu não tive a chance. Na verdade, eu fico até curioso. Não é, eu vou pela curiosidade. Mas eu não vou porque é o Matanza cover, entendeu? Agora se vir lá, sei lá, igual o AC/DC cover, aí eu vou, cara, porque vai ser muito difícil de eu ver a banda original. Entendo. Eu acho que assim, se a gente tem a oportunidade de ver a original, não tem o porquê. Por exemplo, põe no caso do Matanza, já que você comentou, eles vêm de 6 meses pra cá tocar. Então, eu, por exemplo, não vou ver muito interesse em ver o cover. Agora, se é uma banda que eu já sei que os caras não vão vir tocar aqui, ou dificilmente vai vir, se vir vai ser uma vez na vida, e nessa vez provavelmente eu vou estar viajando, alguma coisa assim, ou com a perna quebrada, então a banda cover vem a suprir essa necessidade. A necessidade, pois é. É, tem esses outros detalhes, então acaba sendo um agente tampão, né? É. Vem pra tampar, vem pra fechar essa lacuna aí do público sedento por ver o original. Mas, cara, eu vou te falar, uma vez eu fui ver um tava no cartaz cover. Aí com integrantes do. Você foi? Rafão também tava lá. Cara, eu acho o seguinte, eu não gostei. Eu pra falar a verdade, eu gostei do fato deles terem escolhido praticamente as músicas que eu mais gosto. Não, tá. Agora, mas... eu também tenho uma ressalva ou outra, né? Eu lembro, por exemplo, mas que por mais que o vocalista cante bem... Ele tava rouco. Tá, isso aí, beleza, a gente entende. Eu tô rouco hoje também, vocês estão entendendo. Né? Mas eu digo assim, eu achei que ele enfeitou demais. Entendeu? Ele não sabia todas as letras. Não sabia todas as letras, que é pra mim um ponto nefrálgico. Pecado. Eu sou chato nesse aspecto, sou professor de inglês. Por que os caras não querem tocar bandeira? Eles têm que saber o peso que é isso. Se você tem a facilidade de baixar música, tá, não quero nem entrar nesse assunto, mas então, você tem a facilidade de baixar a discografia completa, as tablaturas e as letras. Se você não paga um curso de inglês, o que é uma opção sua, por favor, decore a pronúncia e cante direito. Porque eu conheço uns exemplos aqui em Maringá, claro que eu não vou citar nomes, mas, cara, é sério, dói no ouvido. Eu sei que eu sou chato, mas eu sou professor de inglês também, eu paguei caro pelo meu curso, cara. Entendeu? E pelo fato de eu saber inglês, mas não ter voz, é que eu não tô lá cantando. Mas tem um fator álcool aí também no meio. Ah, também. Mas isso não que sirva como desculpa. Isso não é desculpa. Mas ajuda o cara daquela emboladinha lá no meio. Mas, por exemplo, nesse show, o cara pegou o microfone e falou assim, pessoal, aqui não é um cover. Isso tava no cartaz. Cover. Propaganda aqui ganosa. Não é um cover. Procon, aqui rapaz. É fazendo uma brincadeira. Ele falou isso, cara. Ele falou, é uma brincadeira. Não, aí teve um problema. Cara, que a hora que ele falou isso, sério, eu saí lá de dentro e fui lá fora tomar cerveja. Isso é um desrespeito com o público, você entendeu? Fechando? Fecha aí. Bom, comentários e vamos... a mulherada tá com fome aqui já. Bem, encerrando o terceiro bloco e encerrando o último, mais esse podcast. Por falta do membro. Ah, sim, é mais uma vez, né? Estamos desfalcados, né? Renatão, vê se aparece no próximo aí, cara. A gente já vai sair pra galera, velho. A gente espera que sim. O primeiro foi uma tentativa. Por favor, cara, aparece. Pois é, Renatão. Cara, tem que ser quatro, meu. Também acho. Em três, sei lá, a gente fica muito fechadinho nos meus pensamentos. Eu também acho. E logo vamos inaugurar a nossa série de entrevistas, né? É, convidados ilustres. Convidados ilustres, temos assim uma lista extensa. Tá faltando é dia pra gravar com todo mundo, mas convidado não vai faltar. Vamos agora com o cover do AC/DC, dessa banda chamada Hey Sid Dixie, americana, né? Eles fazem um estilo hillbilly, eu acho que vocês vão gostar bastante, é bem divertido. Cara, antes de... eu queria dar um comunicado importante, antes de entrar esse cover, eu descobri meia hora antes da gente começar a gravar o programa que a minha casa foi assaltada e levaram todos os meus CDs originais, deixaram apenas os CDRs de MP3. Pelo menos isso o cara teve a compaixão. Não sei se ele merece esse nome. Você quer saber o que vai acontecer com os seus CDs? O quê? Ele vai jogar no não vai próximo porque, não vai porque ele entrou na minha casa só pra pegar os meus CDs. Bom, então pegou, é um ladrão. Pegou todos os meus CDs originais, pegou os meus posters também que eu tinha arrancado da parede, porque eu tô numa reforma. Eu ainda acho que é sua mãe tentando que você vire um bom menino. Agora aí, eu queria passar isso pra frente, meu. Tem, sei lá, quase todos os CDs do Crisium, tem bastante do Led Zeppelin, tem 4 do Rotten Christ. Tem um Carcass importado, tem Cannibal, tem um duplo do Cradle of Filth, tem quase todos do Metallica, tem quase todos do Moonspell. Então eu espero que, se alguém tiver alguma notícia, algum paradeiro, ver alguém vendendo mais de 5 CDs de uma vez, por favor, me comuniquem. Eu vou pagar. Amarra o cara e chama nós. Amarra e chama, porque vai apanhar muito. E levou uma blusa também, vai apanhar só com aquela blusa, pelo amor de Deus, merecia ser levado. Bom, então mas... fica aí o apelo aí pra comunidade roqueira metálica. Feito o apelo aí. Vamos encerrar com aí, esse Pixie. E a... bom, até a próxima. Beijos e abraços pra todo mundo, especialmente pra tia Neide. É verdade, né? Mas um abraço todo especial para a tia Neide. Dia desse podemos trazê-la, né? Numa dessas entrevistas com celebridades locais. E até a próxima. Um abraço a todos, o tempo tá acabando. E só isso. Até domingo que vem, falou. pouring rain. I'm coming on like a hurricane. My light is flashing across the sky. You're only young, but you're gonna die. Oh, don't take no prisoner, no home, depend on lives. Nobody's putting up a fight. Oh, come bell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you safe, get you for half bells. Yeah, hell bells. You got me raining, hell bells. Temperatures high, hell bells. I'll give you back sensations up and down your spine. You're an evil, you're a friend of mine. See the white light flashing as I split the night. Cause if it's on the left, you know I'm sticking to right. Won't take no prisoners, no holds, spare no lives. Nobody's putting up a fight. Oh, got my bell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you